O fato do passado abalou a humanidade de tsunami, tragédia, morte, desastre. Mais uma profecia se cumprindo, isso eu sei. É mais um indício da volta do rei dos reis. Quero trocar ideia com você na poesia, falar de tsunamis que temos no dia a dia. O tsunami do crime já varreu muitas pessoas e cada vez tem mais gente se afogando nessa onda. Mãe perde o filho, mulher fica viúva, o filho fica órfão de pai, que loucura. Tem o tsunami da corrupção, esse vírus já entrou até no meio cristão. Deputados corruptos perderam o juízo, eram bodes que fingiam ser ovelhas de Cristo. De tsunami, quanta coisa mal. Estamos em meio ao terrorismo digital, sexo, pornografia, pedofilia, a toda hora, a todo instante, todos os dias. Olho ao redor e vejo as consequências. Tsunami da violência. Meu povo tá vivo, mas o temor tá quase morto. Menina desiludida pra se vingar, faz aborto. Cuidar do meu povo pra não se afogar. Jesus tá de plantão pra te ensinar a nadar. Tsunami já faz tempo que tem, mas vai ter fim. Tsunami já existia desde o tempo de Caim. É tão difícil viver nesse mundo sem Deus na direção, o homem caminha sem rumo. Tsunami a todo momento, se Jesus não tá no barco com você é só lamento. É tão difícil viver nesse mundo sem Deus na direção, o homem caminha sem rumo. Tsunami a todo momento, se Jesus não tá no barco com você é só lamento. Vários tsunamis arrastam a humanidade, muito desemprego, muita desigualdade. Pai de família não aguenta e se entrega, vai pro bar tomar cachaça pensando ser boa ideia. Vivemos numa terra mal direcionada, muita morte, muita droga, muita palhaçada. Pra trampar de gari só com segundo grau completo, mas pra ser candidato pode ser analfabeto. Político é caçado e se candidata de novo, mas tem gente que ainda vota nesse bando de porco. Quanta indiferença, quanta patifaria, ficou preso muito tempo, roubou uma galinha. Por favor, entenda, não apoio o bandido, mas tenho certeza que tudo está invertido. Acorda só a história do lado mais fraco, pensar que eu sou bobo, mas não, eu tô ligado. Vou citar mais um tipo de tsunami, se liga, fica esperto na cena, me acompanhe. Homens e mulheres que esbanjam saúde, vive dando brecha por falta de atitude. Só não vem a nós, só não vem a nós. Não constrói, só destrói, isso dói. Põe na sua cabeça, prevaleça sobre o mundo. Tsunami da miséria arrastará os vagabundos. Põe na sua cabeça, prevaleça sobre o mundo. Tsunami da miséria arrastará os vagabundos. É tão difícil viver nesse mundo sem Deus na direção, o homem caminha sem rumo. Tsunami a todo momento, se Jesus não tá no barco com você é só lamento. É tão difícil viver nesse mundo sem Deus na direção, o homem caminha sem rumo. Tsunami a todo momento, se Jesus não tá no barco com você é só lamento. Eu tô aqui, tenho permissão pra isso, a minha permissão vem direto de Jesus Cristo. O tsunami da inveja não conseguiu me arrastar, porque a minha casa tá firmada na rocha. 2001 foi quando tudo começou, e ao decorrer do tempo muita coisa mudou. 2004 comecei a rimar, muitos tsunamis vieram me atacar. Muitas vitórias e algumas derrotas, e a música não para, segue de nota em nota. Aí meu povo, valeu pelo apoio, toda honra e glória seja dada ao Todo-Poderoso. Volto ao tema, então tema, se surpreenda. Se você é invejoso, é melhor que se arrependa. Tome uma atitude de alguém que tem caráter, tipo Ayrton Senna, muito antes do Schumacher. O tsunami da inveja arrasta multidões, resultado? Ódio, rancor, maldições. Muito obrigado pra você que é sincero, não me bajule, apenas me ame, isso espero. Não quero ser mais um na lista dos atrasalados, só quero amar, respeitar e ser respeitado. Porque esse mundo em que vivemos é profano, Deus acabou sendo deixado em segundo plano. Busque a Deus todo, seja mais atencioso, para não serem surpreendidos pelo tsunami de fogo. É tão difícil viver nesse mundo sem Deus na direção, o homem caminha sem rumo. Tsunami a todo momento, se Jesus não tá no barco com você é só lamento. É tão difícil viver nesse mundo sem Deus na direção, o homem caminha sem rumo. Tsunami a todo momento, se Jesus não tá no barco com você é só lamento.